Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. Alternativa, um podcast da família Paranerdia, com uma proposta um pouco diferente, trazer outros hosts para comandar o podcast. Eu sou a Cintia Pudim, lá do Pudimcast, e hoje nós vamos levantar uma polêmica. Games deixam as pessoas agressivas? Será? E eu digo que nós vamos levantar essa polêmica, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Para debater esse assunto, eu tô com o cara que mais me matou em jogos nessa vida, o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. É sempre um prazer atrocidar você, Cintia. Estou com o meu fazendeiro virtual favorito, o Dungeon Augusto, do Intracombo. Vou te dizer que Stardew Valley é um jogo extremamente... me deixa extremamente agressivo. Não sei porquê. Sério? Vamos discutir isso logo logo. Nós estamos também com o investigador do sobrenatural e de casos ufológicos, o Gabriel Mulder, lá do Resistência Expert. Oi, pessoal. Um prazer. Obrigado pelo convite. E por último, e não menos importante, o cara que me summonou para esse episódio, Nerd Master do Paranerdia. Eu não tô aqui, não. Tá, gente, ele tá só como voyeur hoje. Ele tá só ouvindo a gente ali no cantinho escondido. Mas, ó, antes da gente entrar de cabeça, eu vou logo avisar pra vocês que a pessoa que passa mais perto de ser especialista nessa área é o Gabriel, que é psicólogo. O resto de nós aqui não é especialista em porra nenhuma. Mas a gente joga uns joguinhos violentos e por isso a gente deveria sofrer uma intervenção mental. Ou não? Vamos descobrir ao longo do episódio. Nerd Master, recado. Recados. Pronto, agora entro eu. Rapidinho, um parênteses rapidinho, desculpa. É porque eu tô ouvindo teu áudio, assim, tá cortando bastante, assim, não sei se sou só eu. Queria saber se é minha conexão ou de... Como ela tá gravando não, o dela tá, ao vivo, tá então... Sim. Não, eu como sei, ela eu tá sei. Não tem problema, ela tá gravando o áudio dela, a gente vai usar o áudio dela. Isso aqui é... Esse bruto aqui é só pra ter alguma atração no YouTube e pra servir de referência pro Jorge. Não se preocupa não. Não tem problema vocês não me ouvirem, não se preocupem com isso. Tá aí, ouvintes. Quinto para alternativo. Esse com um pouquinho de atraso, em parte por minha culpa, mas por culpa da pessoa que eu sumonei. Ela mesma para esta bagaça, a senhorita Cintia Pudim. Ué? O Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Palavra de Nhaim. Mas isso quero dizer que combina comigo esse slogan. Nhaim. Muito bem. Cintia, florzinha da minha vida, conte para nossos ouvintes o que há de ser o Pudimcast. Então, o Pudimcast foi uma ideia louca que eu tive lá em 2014. Eu queria falar de temas que eu gostava de escrever, porém, eu tava vendo que as pessoas não estavam mais lendo muito. Então eu achava, na minha cabeça louca, que elas poderiam escutar. Eu fazia parte de um site de cultura nerd, né? E aí eu disse, ah, bora fazer um podcast? Tipo, eu nunca tinha ouvido um podcast na minha vida, eu nunca tinha gravado um. Mas eles toparam a ideia. E aí a gente começou a desenvolver, só que o Pudimcast não saiu do papel em 2014. Eu só consegui lançar em 2015 e ele ficou saindo por dois sites parceiros, entre 2015 e 2016. Aí 2017 eu dei uma parada e voltei de forma totalmente independente em 2018, também conhecido como ano passado. Geralmente eu faço tudo, as pessoas só aparecem pra gravar. Eu levanto a pauta, eu discuto com as pessoas sobre o que eu quero falar. aí a gente vai se acertando, chega na hora, grava, eu edito, estamos no ar, pronto. Muito bem. E agora me conte como a senhora se tornou embaixadora do Castbox. Então, nesse ano, em janeiro mais ou menos, um amigo meu me mandou um link, ele disse, olha, o Castbox tá com programa de embaixadores. Aí eu, o que que é isso? Ele disse, não sei, te escreve aí. Tá bom, né? Aí eu entrei lesadamente. E, tipo, eu já usava o Castbox, achava um aplicativo muito bacana, e mandei pra lá, eles perguntavam por que cada um deveria ser embaixador. E aí eu falei que eu era uma mulher fazendo podcast, que é algo que não se tem tanto no Brasil, ou melhor, não se tem tanto reconhecimento por ninguém no Brasil, não se tem tanto reconhecimento das podcasts. Eu fiz uma batalha diária pra ser reservada no sério. Nós fizemos uma batalha diária pra ser reservada no sério. E também tem um diferencial, que é eu moro na Amazônia. E eu falei, pô, eu sou mulher, eu moro na Amazônia e tal. E eu gravo com os caras, não posso dizer, um esquema diferente da maioria. E aí, sei lá, curtiram minha cara e pá, virei embaixadora. Só que assim, achei, pô, legal, não sei o que é isso muito bem, mas vamos lá. E aí eu fui aprendendo mais sobre a cultura da empresa, sobre o que é o Castbox. E todas as enormes, quer dizer, todo um monte de ferramentas e recursos que o aplicativo tem. Ele não é só um aplicativo reprodutor de podcast. Ele tem muito mais do que isso. Ele tem audiobook, ele tem a oportunidade de fazer live, né, de transmissão, com as pessoas estão ouvindo a qualquer hora do dia ou da noite. Inclusive, o senhor Gabriel, que está aqui conosco, também é embaixador do Castbox, você sabia disso? Muito bem, mas o Gabriel vai conversar sobre isso comigo na vez que ele for o rosto para alternativo, não é agora. Tanto que eu, na cara de pau, mutei todo mundo, menos eu e a Cíntia, porque sim, eu sou dessas. Mas agora falando sério, Cíntiazinha, linda, fala o seguinte para mim, só para terminar, métodos de contato, né, redes sociais e, claro, o endereço do Pudim. Ó, eu sou a Cíntia Pudim, não é à toa, né, porque eu faço Pudimcast nas pessoas da Galáxia. Então vocês podem me achar no site pudimcast.com.br ou em qualquer rede social como Cíntia Pudim, Twitter, Facebook, Instagram e até mesmo no Telegram. Se vocês se interessarem por ouvir o Pudimcast, que fala de coisas doidas, como tecnologia, comportamento, robôs sexuais, esse tipo de coisa da família toda, é só ir também nas redes sociais e procurar como Pudimcast, com exceção do Instagram. E também do Twitter, ou seja, não cobra muita coisa, né? Tudo bem. O Instagram do Pudimcast, ele tá lá registrado, mas eu não uso, então se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Pudimcast, é só falar diretamente comigo, isso é Pudim. E no Twitter, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Pudimcast, não sigam a conta Pudimcast, sigam a conta Cíntia Pudim. É fácil de me achar, Cíntia Pudim em qualquer rede social, ou Pudimcast no site, Facebook e em outros lugares, que eu não vou me lembrar agora. Mas vai sair aqui nos links, tá bom? Muito bem, links para tudo isso, obviamente, nos links relacionados. E agora, meus queridos ouvintes, eu me mutarei-me a mim mesmo, desmutarei o resto da tropa, e Cíntia, toca o barco, meu bem, e o programa é teu. Vamos lá, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Nos deixam mais violentos, é um tanto quanto pesado. Quando eu comecei a montar a pauta, eu vi que poderia ficar um negócio muito, muito, muito sério. Então, né, pra quebrar o gelo, eu falei que o pensador adora me matar no jogo chamado Assault Field. Mas, pensador... Poucas coisas são tão boas na vida. Mas, pensador, por que as violentas quando tu jogas ou é só pelo prazer de me matar mesmo, hein? No dia que você encontrar comigo e eu tiver com uma arma de verdade na mão, aí é melhor você me perguntar de novo. Nossa! Sabe aquela viagem que eu tinha marcado aí pra te conhecer? Cancela! Tá cancelada. Não, eu vou falar a real, a minha justificativa, se é que eu sou qualificado para dar justificativa de qualquer coisa na vida, que provavelmente não. Mas não, eu não acho que jogos deixem as pessoas violentas, crianças, adultos, velhos, quem quer que seja. Mas eu acho que parte da ignorância humana se dedica muito a dizer que sim, para tentar achar justificativas fáceis do porquê algumas coisas acontecem, sabe? Aquele tipo de falácia lógica inaplicável. O aluno entrou na escola atirando em todo mundo. O aluno jogava Call of Duty. Portanto, é fácil dizer que Call of Duty foi o responsável por o aluno ter entrado atirando na escola. Eu acho que não funciona bem assim. Reducionismo é foda, né? Quando eu tava montando essa pauta, eu vi várias pesquisas que eu notei que é cíclico. Todo ano, a galera tem uma opinião diferente. Tipo, num ano, sim, os jogos deixam as pessoas mais violentas. No outro ano, não, os jogos não deixam as pessoas mais violentas. No ano seguinte, sim, eles deixam. Caramba, parece a história do tomate e do ovo. Afinal, faz bem ou não? Mas o que a gente não pode negar, né, é que o ser humano, ele é um ser biopsicossocial, olha aí, herança do método de psicologia, que significa que o ser humano não é só um pedaço de carne que age de acordo com seus instintos, né? Ele é um animal do meu... Não é? Dizem, né? Dizem. Freud iria desconfiar um pouco disso. Mas assim, o ser humano, ele é dotado de grande inteligência e ele consegue, como posso dizer, ele consegue pesar muito bem como ele está se sentindo. Ele consegue pesar todas as suas necessidades e ele sempre vai querer fazer suas necessidades. O Gabriel talvez lembre lá das aulas dele, da pirâmide do Maslow, o Maslow, sei lá como é que fala o nome do cara, que ele meio que criou uma pirâmide que mostrava quais seriam os degraus que nós teríamos que ir subindo para nos tornarmos seres plenos. Vai começar lá no basicão, segurança e tal, até a autorrealização. E o que a gente vê é que nesses jogos, que são apontados como jogos violentos, você tem o mais básico dos básicos, que precisa sobreviver. Em joguinhos tipo The Sims ou Life Quest, você só tem que ir atrás da sua autorrealização. Mas em jogos tipo Left 4 Dead, Resident Evil, você tem que sobreviver e matar o próximo. A leitura que eu, Cíntia, faço é que é nosso instinto que volta, sabe? É que a gente não tem mais tanto instinto de nossa, eu preciso sobreviver, eu preciso matar uma hiena para comer a carne dela. Mas esses jogos nos trazem isso. Eu tô errada, Gabriel? Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma outra pergunta. O que acontece quando você desliga o videogame? Essas sensações, esses sentimentos, eles continuam? Mas isso com qualquer jogo ou só isso de realmente sobrevivência? Então, com qualquer jogo, né? Deixa eu só retomar um ponto, né? É que o fato de eu ser psicólogo não me torna automaticamente especialista no assunto, né? Eu tenho, a minha experiência profissional é na psicologia clínica, eu vejo muitas relações dos jogos com alguns pacientes, são adolescentes, sim, mas para vir participar aqui, eu até acompanhei algumas outras coisas, fui ler alguns artigos, fui procurar saber um pouco mais para ter uma opinião um pouco mais embasada, né? Então, assim, todo jogo, quando você estiver jogando, vai te afetar de alguma forma, vai despertar algum tipo de sentimento. Mas eu acho que aqui, talvez para esse episódio do podcast, eu acho que a gente pode pegar as experiências pessoais e ir refletindo sobre isso, né? Você começou falando com o Pensador Louco sobre que ele te matava muito no jogo. É o Robin, né? Ele... Exato. Oh, yeah. Ele sorriu, ele brincou, enquanto você parecia ressentido. Eu não sei o quanto ressentido, você também estava brincando. Mas para quem será que doeu mais? Nele ou em você? Em mim. Isso é interessante, porque, veja bem, foi ele quem matou. Ele não saiu, desligou ali o videogame, saiu esmurrando a parede, saiu louco de raiva e quis continuar a matança dele fora dali do videogame. Entretanto, você que morreu no jogo, você ficou, talvez com alguns sentimentos de agressividade aflorados ali, né? Você ficou bem, bem irritada. Então, essa é uma relação interessante que a gente pode perceber. Eu cheguei a dar uma olhada em um artigo, agora não lembro o título dele, me desculpa de cabeça, mas depois a gente pode deixar o link aí no, no post, e que ele fazia exatamente essa relação de jogos competitivos e jogos violentos. E quais são os jogos que vão despertar mais esses sentimentos de violência, os sentimentos de agressividade nas pessoas? O que vocês acham que essa qual conclusão você acha que essa pesquisa chegou? Tá, mas antes da conclusão, eu só queria perguntar uma coisa em termos de conceito mesmo. Todo jogo, por si só, ele já não é competitivo? Então, isso vai para um lado de... Já que eu tenho, né, assim, não sou especialista nem nada, né? Mas como participar de um podcast de games, é bom a gente lembrar que, tipo, essa coisa do jogo, principalmente um jogo que a maioria das vezes se trata de vencer um objetivo, sempre tem uma dicotomia, né? De construir, destruir ou... atirar e morrer, né? Tipo, acho que a mais presente nos jogos desde sempre, de luta, de tiro e tudo, é sempre matar ou morrer. A ganhar ou perder está envolvido na coisa de matar o seu adversário, né? Tipo, ele tem que perder a vida dele. E isso está tão intrínseco hoje, isso está tão bem estabelecido na indústria dos games que hoje é difícil imaginar. Mas, assim, não é difícil imaginar, mas são, se você pegar, apontar assim, no mar de jogos que a gente tem hoje, é fácil a gente apontar um dedo para uma direção aleatória e cair num jogo que seja, que matar o adversário seja a condição de vitória, entendeu? É uma coisa muito bem estabelecida já. E isso liga muito com jogos cada vez mais realistas, né, e mais bem produzidos, que tentam, sei lá, tem muito traço do militarismo, né, então... toda uma cultura de conhecer armas de fogo tão presente nos jogos, sabe? Se eu digo pra vocês, por exemplo, AK-47, todo mundo tem uma imagem do que é um AK-47, eu imagino. Mas pode ter vindo de filmes, de outras mídias, obviamente, mas eu vou falar por mim, o que ela faz, ou a eficiência dela no combate e tal, eu sei por causa de videogame. E aí tem uma relação, não necessariamente de violência, mas de conhecer armas de fogo, a eficiência de uma escopeta, por exemplo, por causa de videogame. E até onde isso é perigoso ou não para uma pessoa que não está... ainda tem informação, né? Para crianças, por exemplo. Tudo bem, mas deixa eu expandir então a pergunta. A questão do matar por si só. Por exemplo, vamos dizer assim, a molecada que nos anos 80 tinha um Atari 2600 e jogava Faroeste, Bang Bang, que basicamente era um matar o outro. É, talvez por serem quadrados... grossos de pixels que mal eram identificáveis como um hominho atirando no outro ali, isso diminuía a vontade da pessoa matar? Ou, por exemplo, se a gente ultrapassar isso para, por exemplo, jogos de War, onde você joga com exércitos, e ele, de certa forma, simboliza uma chacina. Ou RPG, que é um jogo que pode acontecer esse tipo de morte, mas não, e também já foi culpado, ou pelo menos sugerido como culpado de atrocidades cometidas por adolescentes. É que, assim, acaba sendo, por exemplo, o exemplo do Atari que tu deu, na verdade, para as crianças dos anos 80, era o suficiente no sentido de que não tinha nenhum outro referencial, né? Então era claro, não claro, mas era mais fácil você visualizar um hominho ali atirando do que se você mostrar para uma criança que joga Fortnite hoje em dia. Mostrar um jogo de Atari é mais difícil para ela abstrair e visualizar o que o jogo queria representar. Mas ainda assim, assim, eu não digo que... eu queria deixar logo claro, assim, não digo que os jogos deixam as pessoas mais violentas diretamente por se tratar de um jogo de atirar, por exemplo. Mas existe uma vontade de ganhar o jogo, acho que está intrínseco em todo mundo quando está nesse círculo mágico dos jogos, né? Quando você está ali na atividade competindo, você quer ganhar, e ganhar envolve matar o adversário naquele cenário, né? Então eu não sei, também não sou... no entanto, os artigos, não sei o quanto isso vai influenciar, mas ganhar envolve matar, quase sempre, em qualquer jogo. Então, o quanto isso pode influenciar alguém a fazer isso, ou perder no jogo, para você atingir um nível de frustração que faça você de outros modos querer matar uma outra coisa, outra pessoa, entendeu? Até isso ir pro mundo real, pra mim parece que tá um pouco longe, mas eu não sei como funciona realmente a mente de uma pessoa pra chegar nessa, fazer essa ligação, entendeu? Pois então, mas é nisso, e é tão legal que você seja psicólogo e dá margem a não, eu não sou discussão. Psicólogo. Eu sou o Gabriel. Só pra deixar claro, não sei se as vozes são parecidas. Desculpa, corta esse pedaço, Jorge. Ou não corta e eu me fodo passando cara online. Mas é tão legal a gente discutir isso, porque eu trabalhando em estatística pura, se a gente puder analisar pela estatística pura. É, eu não tenho ideia, porque eu não sou um gamer dedicado, eu sou um nerd velho e eu jogo uma ou outra coisa e no máximo. Eu nunca tive um PlayStation na mão, por exemplo. É, eu imagino que um jogo de matança, vamos dizer, Carmageddon ou Call of Duty ou Resident Evil ou qualquer coisa assim, tenha vendido milhões e milhões de cópias pelo mundo. E, no entanto, teve um ou outro caso isolado em alguns lugares no mundo tentando abrir uma correlação disso à venda. Se isso é aplicável, isso não seria aplicável numa escala maior? Quer dizer, acontecimentos ocasionais não justificam uma tendência, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi, que seria algo mais anedótico. Tipo assim, ah, teve aquele caso específico, né, e não... É porque, assim, é fácil a gente relacionar videogames a violência, eu digo a gente como sociedade, né? Como você já falou, de tempos em tempos, tem algum massacre, tem alguma coisa horrível que acontece, tipo, ah, fulaninho fez um massacre, fulaninho jogava videogame, então é fácil relacionar, porque, como você falou, jogos mais populares geralmente tendem a ser os mais violentos. Todo mundo conhece a série GTA. GTA é o exemplo de um jogo que você tem suas missões e tal, mas você pode matar pessoas na rua aleatoriamente, pegar armas e, tipo... O jogo é extremamente popular, pelo menos na minha época, quando eu jogava nas LAN houses e tal, GTA San Andreas e tal, era por causa disso. Ah, vou pegar uma bazuca e blá blá blá. E, tipo, existe uma certa preocupação quando diz que o jogo é para maior de 18 anos, então, mas na real, o que se aplica é que eu não, aqui no Brasil, pelo menos, não tem essa fiscalização de a faixa etária para jogos de videogame, né? Acho que no cinema até é mais comum de ter, mas esse tipo de jogo tá caindo na mão de crianças que, teoricamente, né, segundo a classificação indicativa, não estariam prontas para ver aquele tipo de violência, né? Então fica uma questão de, tipo, se essa criança ficar facilmente impressionável, desenvolver tendências violentas, será que não foi porque ela viu num jogo? E aí entra uma pesquisa que eu vi que era... Não soube deixar pessoas mais violentas, mas crianças e adolescentes tendem a não entender a diferença de realidade e ficção, sabe? Tipo, é apresentar uma parada que pode fazer com que ela não entenda que aquilo ali não é real. E que aquilo, e aí entender que um modelo no jogo qualquer, de matar pra ganhar, por exemplo, se torne aplicável no mundo real. E aí que tá o perigo, né? É aí que tá o pulo nessas conexões, né, da conclusão. Então, eu acho que a gente pode sempre voltar realmente atrás na história da humanidade e vendo algumas coisas e como que essa discussão toda, na verdade, ela é muito antiga, ela só vai mudando o foco, né? Eu não sei se vocês conhecem um livro que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nossa, conheço. Eu não. Então, ele foi escrito pelo Goethe e foi um livro muito famoso na época. E assim, eu vou dar um spoiler, mas não vou dar o spoiler total, mas o personagem principal, que é o Jovem Werther, ele acaba se suicidando. E foi uma polêmica muito grande esse livro, porque teve um surto de suicídio na época, após o lançamento. Esse livro é de 1774, né, e de suicídios exatamente iguais ao suicídio do Jovem Werther. Né. Então, naquela época, acabavam culpando o livro por ter despertado esse surto de suicídio. Né, talvez numa... em algo mais recente, eu não sei se vocês todos viveram a década de 90, eu tenho 37 anos, eu vivi alguma coisa a década de 90, né? Eu vivi, sim. Quando eu digo vivi alguma coisa, quero dizer que eu me lembro de bastante coisa a década de 90, né? E tem uma música de uma banda que se chama Pearl Jam, não sei se todos conhecem, que é a música Jeremy. E que essa música fala sobre o Jeremy, um adolescente que se suicida na frente dos colegas dentro da escola, né? E aí, alguns anos depois dessa música, um adolescente se suicidou também de um jeito semelhante. Foram acusar a música de que aquela música tinha influenciado aquele assassinato. E aí é muito curioso, foi que a defesa da banda foi... Mas eles disseram que eles escreveram a música baseada em um outro caso, de um outro suicídio nesse mesmo espectro. Um pouco mais à frente, lá na década de 90, teve aquela chacina na escola em Columbine, né? E eu não sei se vocês se lembram, mas na época culpavam o filme Matrix, porque os jovens acabaram vestindo sobretudo preto, levaram as armas, também de óculos escuros e coisa e tal. E tem aquela cena icônica no filme Matrix, quando o Neo e a Trinity entram lá no prédio para salvar o Morpheus, né? Também nesse mesmo aspecto, com sobretudo preto, óculos escuros e todos armados. Então, há algumas coisas interessantes aí, semelhantes nessas, que talvez a gente não tenha que olhar para para essa experiência do livro, da música, do filme, mas a gente tem que olhar para elas também, mas talvez a gente tenha que focar no indivíduo, né? Porque quando a gente pensa no filme Matrix, esse filme continua sendo assistido por muitas gentes, e quantas pessoas repetem isso da mesma forma como foi repetido em Columbine, né? A música Jeremy está aí, é sempre muito ouvida, muito tocada, e o quanto que ela influencia as pessoas. Quer dizer, existe alguém que ela influencia. E aí, quando a gente olha para o indivíduo, a gente acaba olhando para a experiência que ele teve de vida. O que é que aconteceu lá? Será que um único aspecto que marcou a vida dele, por exemplo, ele ter assistido o filme Matrix, foi que levou ele a ir lá na escola e matar os amigos? Pois então, mas pelo que você está... Eu quero só escolher essa questão aí do Gabriel. Tem uma música do Ozzy chamada Inside Solution, que ela fala, obviamente, do filme. Ela é de 1980. E pouco tempo depois, eu não vou lembrar o ano, mas um adolescente passou várias horas seguidas ouvindo essa música e ele se suicidou. E aí, culparam a música. E mais recentemente, nós tivemos o 13 Reasons Why, né? Que a personagem principal, ela não apenas se suicida, como a série demonstra graficamente de que forma ela se suicida. Então, ensina. Eu acho que nesse caso, uma série mais recente deu um passo além. Mostrou para os jovens como se suicidar. Então, a gente começou a discussão aqui falando da violência contra as outras pessoas. Mas a gente também tem que lembrar que a gente é violência contra nós mesmos, não é? A gente é violência que nós cometemos por fatores externos e por fatores internos. Mas como é que a gente vai mensurar o que cada uma dessas coisas causou? O que foi o gatilho? A gente... Pois então, olha só, Cíntia, eu sou comunicólogo, e então jogos, livros, peças, filmes, o que quer que você coloque, eles passam mensagem. Que uma pessoa, como o Gabriel falou, possa ser atingida de uma forma diferente por aquilo, que nem o bando não, a meia dúzia de retardados que leu O Apanhador no Campo de Centeio e decidiu matar alguém por causa daquilo. Ei, pera aí, é meu livro de cabeceira. Pera aí, rapidinho. Só, olha aí, agora eu que tô com medo de você. Mas, se você for pegar esse patamar como exemplo de qualquer coisa, então você vai começar a cercear a liberdade artística, a liberdade de expressão do artista em qualquer mídia que ele utilize, imaginando que um caso isolado lá em Quixeramobim do Norte vai ser afetado de maneira diferente das outras, mas você culpar isso diretamente ao artista, você jogar essa culpa ao artista, eu acho, de maneira geral, estúpida. Eu acho que, assim, sim, nós vivemos numa sociedade, infelizmente, mais violenta, num mundo moderno mais violento, e jogos, quadrinhos, livros, peças, filmes, músicas, o que for, tendem a refletir isso porque eles refletem a realidade em que a gente vive. Seja ela imaginativamente povoada por zumbis ou por guerras ou o que quer que seja que os jogos e outras coisas representem. Mas nem por isso esse tipo de aplicação deve ser feita, porque uma vez que você entra nessa seara de falar que existe uma correlação direta, então você começa a angariar armas para dizer que o artista não pode fazer isso, não pode falar daquilo, não pode representar aquilo outro. Uhum. Eu não sei se você, Cintia, ou Danilo ou Gabriel sabem da história que teve nos anos 50 do psicólogo, Dr. Frederick Wertheim, nunca soube pronunciar o nome dele, que escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, no qual ele... tentava destruir todas as histórias em quadrinhos de herói, de aventura, de terror, etc. e tal, com medo de que uma criança pudesse achar que podia voar e se jogar da janela. Que algumas crianças quebraram a perna ou talvez algum acidente mais sério tenha acontecido, sim, volto a dizer, isso não virou uma tendência. Transformar essa correlação em regra, que eu acho perigoso. E é justamente nisso, todos esses exemplos que a gente deu sempre são assim, por exemplo, a música Jeremy ou A Sedução do Inocente, ou melhor, os quadrinhos no caso, assim, são coisas extremamente populares que, e aí tem pessoas que consomem esse tipo de mídia e fazem esses atos, tipo, cometem suicídio, se acidentam, matam outras pessoas, e assim, se a gente pegar os números mesmo, se a gente pegar o público que ouviu a música X e cometeu o ato, comparado com o só o público que ouviu a música e não cometeu, a gente vê que claramente a música não influencia, né? Tipo, exato. O que é, por exemplo, a música do Pearl Jam é extremamente popular e teve aquele grupo, uhum, que fez tal coisa e nem por isso. E assim, e você olhar, botar na estatística claramente não influencia. A questão é que é muito fácil, acho que foi você, né, pensador, que fez logo no começo, tipo, para uma questão política mesmo, a gente precisa fazer alguma coisa sobre a violência, e tá tendo casos maiores, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de que lá o acesso às armas é mais fácil, né, lá. Mas aparentemente não é isso que tá causando essa sobre violência, é os videogames, é os filmes, sabe? Eles tentam relacionar para ter medidas políticas mais fáceis e tal, para tentar combater, quando a gente sabe que, se a gente olhar estatisticamente, não representam o público que gosta de videogame, sabe? Exatamente. É uma coisa, tipo, o Fortnite, ele atinge hoje um... Claro, você, pra quem já viu uma partida de Fortnite, ele é uma violência muito menos gráfica e realista do que um Call of Duty, por exemplo, que é aquela coisa de gráficos melhores e mais realistas, e as armas funcionam de forma mais realista também. Mas ainda assim, ele é um produto extremamente popular entre crianças e adolescentes, e é claro que a qualquer momento que há um tipo de ação, violência de uma criança que pegou uma arma e foi na escola e tal, vão relacionar um jogo que tenha armas. E é assim, para qualquer pessoa mal intencionada no seu argumento, é muito fácil fazer essa correlação, e é nisso que a gente tem que estar ligado também. Tipo, eu acho que é até mais perigoso do que ser simplesmente fácil. É cômodo isso. Tá ali a amostra e você pode culpar. Eu lembro de quando o grande Frank Zappa, grande músico, teve que responder, e inclusive tem essa gravação inteira no YouTube, responder a um processo do Senado pelas músicas dele incitarem a pornografia ou as drogas e tudo mais, sendo que Zappa, crítico como era da sociedade americana, não incitava em momento nenhum, ele apenas incomodava um sistema que julgou mais simples, mais cômodo, colocá-lo como pária e como responsável pelas coisas de errado que haviam na sociedade, por assim dizer. Gente, não vamos longe. Se nada lembrar, né? No começo do ano, a gente teve aquele massacre em Suzano. E aí nós tivemos a palavra do nosso querido vice-presidente culpando o videogame. Abre aspas. Temos que entender o porquê disso estar acontecendo. Essas coisas não aconteceram no Brasil. Vemos essa garotada viciada em videogames violentos. Tenho netos que vejo muitas vezes mergulhados nisso aí. Fecha aspas. Porque assim, na cabeça do vice-presidente, é muito mais fácil dizer que os jogos deixam as crianças violentas. Tem nada a ver com liberação do porte de arma. Inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, não tem nada a ver. Vai dizer que a arma que os caras tinham lá era legal? Gente, não tem como saber. Quer dizer, talvez até tenha. Mas assim, no mundo que você tem videogames violentos, ok. Mas no mundo que você tem porte de arma liberada, qual seria o maior motivo da violência gratuita? Sinceramente, videogame? Não é. Não tem como. E só o fato de dizer que é o governo Bolsonaro que acha isso, a gente já sabe que é mentira, né? Já sabe que não tem pé nem cabeça essa associação. Mas assim, é hoje. Hoje em dia a gente vê isso. Começou o quê? Lá nos anos 1700, como o Gabriel falou, nós tivemos o livro de Goethe. E as pessoas associaram a violência. Aqui em 2019 nós temos videogame. Sempre vai acontecer, sempre vai ter um bode expiatório. Eu não vou conseguir dizer. Cíntia, eu só queria fazer uma parte no que você falou, já te devolvo a palavra bem rapidinho, mas falando sobre coisas que geram violência, se você continuar raspando nesse microfone, eu vou aí te bater. Caraca! É que tá muito forte, assim, tá me dando uma agonia do caralho. Que logo eu vou comprar um headset novo, inclusive, gente, que tu tem que ter /podcast, se vocês quiserem me ajudar. É porque eu me empolgo, eu fico me balançando aqui, tá bom. Então, a gente sempre vai ter esse bode expiatório, sabe? É muito mais fácil apontar pra fora e dizer foi isso, foi aquilo outro. Geralmente é uma coisa que tá ligada à mídia. As pessoas não conseguem pensar que nós estamos criando um mundo que vai propiciar isso. É um ambiente propício pra violência. É o posto de arma, é o posto de educação, mas enfim, isso é tudo isso e tudo mais. Não, assim, os jogos especificamente, eles sempre foram, assim, até, eu lembro de ter visto uma pesquisa, bicho, porque eu não tô com a fonte aqui, aí carece de fontes, tá? Mas que muita coisa de treinos militares, isso desde que o mundo é mundo, se baseia muito naquele, tipo assim, a gente já viu cenas de filmes de guerra e tal, que as pessoas basicamente estão jogando war, sabe? Colocando as peças aqui e ali, e pra representar pra onde os exércitos vão. E isso é uma parada que existe em academias, em coisas de militares, né, de novo, carece de fontes, mas que mostra que os jogos foram usados como artifício para o treinamento militar desde muito tempo. E de novo, com aquela dicotomia que eu já falei de para vencer tem que matar. Sempre foi assim. Assim, sempre não. Cíntia trouxe na abertura, me citou o Stardew Valley, e eu disse brincando que é um jogo que me deixa violento. Na verdade, é um jogo sobre fazenda, é um jogo sobre você ter seu tempo, não, sabe? Você pode viver uma vida na fazenda. Mas assim, eles são, hoje, se a gente pegar o mar de jogos que a gente tem e tal, são jogos raros que não tem essa coisa da vitória por morte do inimigo, sabe? E é mais fácil sempre... Acho que é mais fácil até do ponto de vista de criação de jogo mesmo, sabe? Bota duas pessoas, bota algum tipo de objetivo que tem que ser atingido, e que nesse, ao atingir o objetivo, o outro jogador é eliminado, né? A regra de eliminação de jogador sempre foi uma regra fácil para você determinar um vencedor, né? Tipo, contar pontos ou coisas assim. Então, e disso daí, para usar uma arma e armas serem realistas e isso representar a realidade de alguma forma, é um pulo, né? Afinal, videogames são essa forma de arte que, como qualquer outra, as pessoas usam referências do mundo real para ela e acaba tendo, sabe, eu acho até foda, assim, bem feito como são, as armas são representadas nos jogos, sabe? Recentemente a gente teve, no fim do ano passado, Red Dead Redemption 2, que é feito pela galera que faz GTA também, a Rockstar Games, e eles usam muito bem a representação de como eram as armas nessa época, que é um jogo que se passa na época do Velho Oeste, sabe? E um dos focos do jogo é isso: ah, não, essa arma aqui tem esse tipo de recuo, esse tipo de gatilho, esse tipo de recarga. Então, assim, é uma parada hoje nos jogos modernos, esse investimento em tecnologias para nesse setor, assim, nas armas de fogo. Então, é importante para a indústria hoje de entretenimento nos videogames. O que fica, que a gente está tentando ver aqui, meio que a gente já meio que definiu o quanto isso é ligado para você sair do jogo e pegar uma arma no mundo real, né? Como é que se faria essa ligação? Se essa ligação existe, na verdade, que a gente meio que acha que não existe. Eu acho muito legal o que você falou. Eu gosto muito de um quadrinista escocês, ele é bem famoso, chama Grant Morrison. Eu sou bem tiete dos quadrinhos dele, eu acho que ele pensa de uma maneira muito inovadora em muitas coisas. Numa série que ele fez lá no início dos anos 90, quando eu já era adulto, sim, sou velho, tem um momento de uma saga de um personagem, eu não vou dizer o quê, porque aí eu ia gastar tempo à toa para isso, mas tem um momento em que o personagem se encontra com ele, o criador, o escritor da história dele. E os dois se encontram e a primeira coisa que o personagem fala é: por que caralho você ferrou com a minha vida? Por que que tudo que acontece comigo é tragédia, é dor, é assassinato, é perda, é uma luta tão grande para no final ser um final anticlimático e eu não parecer que eu conquisto nada? E ele responde assim: olha, é uma pena, eu até tentei passar uma mensagem diferenciada na tua história, mas é ponto comum na cabeça da maioria das pessoas de que, deixando o teu mundo de personagem mais cruel, ele fica mais parecido com o nosso, e por deixá-lo mais parecido com o nosso, ele é mais vendável. Que merda de mundo a gente construiu, entendeu? É muito legal essa correlação que ele faz. Isso é o Animal Man, né? Isso! Ligado, puta que pariu, encontrei um iniciado. Não, eu li pouco, mas eu lembro de as pessoas falarem dessa história do Animal Man. Tipo, quando ele foi escrito pelo Grant Morrison, foi tipo uma parada muito, tipo assim, muito legal. Eu nunca li, mas eu tô ligado que... Aí eu botei aqui, Animal Man, Grant Morrison, é esse mesmo. Porra, muito bacana. Não sabia que era sobre que ele chegava a encontrar o Grant Morrison em algum momento. É, a conclusão da saga é o encontro dos dois, o personagem com o criador. Então, assim, os jogos, como eu disse, quando eu nasci, mal existia telejogo. Depois, quando chegou o Atari, joguinho de tiro, tanque, navezinha, destruindo, você sai matando aquelas outras naves e o manual do jogo te diz: é alienígena, mas na verdade você, para ganhar, tem que destruir o inimigo. Os jogos foram ficando mais parecidos com a realidade, para mal e para bem, porque a tecnologia avançou e, com ela, a capacidade de tornar isso mais realista, assim como na história, mais próximo da nossa realidade, mais atrativo por representar o mundo em que a gente vive contemporaneamente. Se isso é errado ou certo, não. Errado é o mundo em que a gente vive ter a necessidade desse tipo de válvula de escape. Mas aí que tá, gente. Deixa eu falar pra vocês que os jogos surgiram justamente na forma da guerra, pra vocês entenderem. Citando o nosso episódio do podcast lá de realidade virtual, a gente começa fazendo a gente faz um resgate como nasceu a realidade virtual cara, ela é da década de 30. Foi quando criaram um simulador de voo. E aí os Estados Unidos se interessaram em treinar os pilotos deles já pra guerra. Então, o próprio nascimento da realidade virtual e dos jogos e dos jogos violentos foi voltado pra guerra. Depois eles caíram em negócio das pessoas. Mas sim, jogos surgiram daí. Não foi de nada. Existem duas coisas que movem, duas indústrias que movem no mundo. É a pornô e a indústria da guerra. Todo mundo sabe disso. Caralho, não, Cíntia, todo mundo. Não sei se todo mundo sabe, mas Cíntia consegue sempre, sempre, fazer uma referência ao mercado pornográfico. E olha só, eu não gravo com Cíntia há muito tempo. Há um ano pelo menos. Eu pensei, ela deve ter largado esse vício, essa mania, né? Aí tipo. Na pauta, jogos tornam pessoas violentas. Ela não, com certeza, porque a pornografia, blá blá blá blá blá, porra, assim. Nem aqui. Eu conseguiu. Eu gostaria de um podcast lá, pessoas que estão ouvindo para a alternativa, olha do começo aqui. Não, mas é sério, parece zoeira, mas é sério. Não, mas você tá certa nesse sentido. Tipo, tem a questão. A indústria do entretenimento move o mundo, pornografia tá aí no meio, né? Uhum. É, e nesse sentido, os jogos também estão e acaba sendo. Essa coisa do avanço tecnológico com representação do mundo atual. Por exemplo, hoje eu estava vendo um texto que era sobre isso, que três dos grandes lançamentos desse ano de videogames foram Far Cry New Dawn, o Rage 2 e o Days Gone. São jogos pós-apocalípticos. E essa temática tá permeando muito. Você pega muito um jogo mundo aberto pós-apocalíptico, você pega em armas e defende, bababá. Isso que eu acabei de falar representa muitos jogos hoje em dia e muito sobre... o texto falava sobre isso, tipo, a visão que nós temos. O texto falava um pouco sobre isso. Estamos vivendo uma era do fim do capitalismo, que vai durar mais uns 100, 200 anos aí. Mas que a gente tá percebendo que é a nossa ruína, sabe? Que a gente vai ter um apocalipse em algum momento. E que os jogos estão aí para representar esse tipo de coisa. Isso é qualquer tipo de arte, você pode discutir que ou representa o mundo ou representa a visão que um artista tem do mundo, né? E mostra como a gente tá chegando nesse ponto que os artistas que fazem jogos estão vendo o mundo como cada vez mais violento e talvez por causa disso a gente está vendo cada vez mais representação de armas de fogo e mais realistas, etc. Como a gente está meio que repetindo aqui, nos jogos. Resumindo, então, tudo um os videogames estão nos treinando para a vida, é isso, né? Você jogar uma parada assim numa realidade virtual, você está pronto para o apocalipse. É, mas mal ou bem, olha só que ponto legal você falou. Dessa questão de estarem saindo cada vez mais jogos pós-apocalípticos, ou apocalípticos, ou o que quer que venha na rabeira disso, mas outra influência que eu acho muito grande nessa escalada da violência nos games não está necessariamente ligada à natureza violenta dos games, mas sim à sociedade de consumo que a provoca. Quer dizer, não basta você ter um jogo, quer dizer, se existissem games nos anos 50, pós-guerra, com certeza as crianças seriam incentivadas a pegar joguinhos e dizer vamos matar nazistas, etc, não etc. Tá errado, hoje em dia, cara, é a violência da mesma forma. Nazistas, por mais criaturas réis que sejam, continuam, com raras exceções, seres humanos. Mas a sociedade de consumo, o que é que ela faz? Se a gente fez o GTA 1 violento, a gente tem que deixar o segundo mais violento para as pessoas comprarem. E o terceiro vai ter que dobrar isso de novo. E por aí vai. Até um momento em que essa bolha, essa membrana que sustenta isso, vai romper, porque tem um ponto até o qual você vai e depois você não consegue mais passar dali. Isso tu me fez lembrar que esse ano saiu Mortal Kombat 11. Né? Mortal Kombat é uma série de jogos de luta, acho que todo mundo aqui conhece, mesmo sem jogar, que o chamariz dela é a violência absurda, quase caricata, né? É pra ser cômico, mas eu vou dizer tudo. Pra mim, passou uma linha no Mortal Kombat 10, que já é dessa geração de videogames, que ela é muito realista. Então, o Fatality envolve o cara, usa uma espada pra cortar, a pessoa dá pra ver a coluna dela, o cara dá um chute, quebra a coluna e tira o coração. E algo muito gráfico, muito bem feito. Que pra mim, passa do cômico, que sempre foi a série, e torna um pouco incômodo. E claro que, tipo, eu sou fora da curva, né? O jogo Mortal Kombat 11 tá batendo recordes aí de número de vendas e tal. Saiu mês passado, se não me engano. E agora, de 2019. Mas eu acredito nisso também que tu falou, que talvez chegue a um ponto que não tem mais pra onde ir, sabe? Tipo, cada vez mais, Se a gente pegar, deve ter alguém que fez esse vídeo no YouTube, a evolução dos fatalities do Mortal Kombat, a gente vê como eles vão tentando ficar cada vez mais criativos e absurdos, porque só botar a mão no peito da pessoa e tirar o coração, como era um fatality no Mortal Kombat 1, não é mais suficiente, tá ligado? Tem que pegar uma bazuca, enfiar na bunda, tá ligado? Tem que fazer... É meio triste, assim, você ver, tipo, caralho, qual o limite? Tem uma galera, tem um pessoal na... Eu não esqueci o nome do estúdio, que faz Mortal Kombat, que tá sentado numa mesa, tipo, e aí, qual o limite? Não, pô, pensei em helicópteros, uma bazuca, tá ligado? Não sei o quê, e começa a inventar, porque é um pouco de... Isso talvez o psicólogo consiga falar melhor, mas assim, não sobre deixar pessoas violentas, mas existe uma questão de dessensibilização, ou com contato de algo, tipo, você vê uma parada, tipo, violenta, e se você vê tanto essa parada, você vai se desensibilizando, sabe, sobre um caso de violência. Existe esse tipo de coisa, né? Eu acredito que, por ser um reflexo da sociedade, como a gente discutiu até aqui, eu supondo que, sem algum ponto, eu não estou dizendo que isso vá acontecer, mas sem algum ponto a gente evoluir disso, os jogos cairiam em desuso porque a sociedade evoluindo talvez incomodasse a todo mundo como incomoda você. Então talvez a gente não precisasse mais disso porque a gente não prestasse atenção, isso não causasse mais o tipo de furor. Eu queria saber a opinião do Gabriel, cara, que tá aí só analisando, fazendo sentado ao lado do divã, só fazendo... A gente deitado no divã, falando aqui, anotando tudo. Então, olha só, eu ouvi por alto uma pesquisa que eu acho que é bom para retomar essa questão da dessensibilização, né, com essas imagens violentas. Eu ouvi num outro podcast, eu não sei se a gente pode falar o nome, mas é um podcast muito bacana, que tem um psicólogo também, é o Naruhodo. E ele estava comentando essa pesquisa que, falando quase como se... como o jogo possui as suas regras, né? Então, assim, se um jogo de tiro é permitido que você mate uma outra pessoa, acontece por parte do jogador quase que uma dissociação das regras morais da sociedade. No sentido de que quando ele está jogando aquele jogo, isso é permitido, então isso é ok. Isso não gera, tipo, tanto remorso assim, sabe? Mas quando ele volta para a sociedade tem as suas próprias regras, então ele volta a se associar com essas regras da sociedade. É claro que aí a gente vai ter aqueles casos de pessoas que têm alguns transtornos de saúde mental, né? Nunca é bom deixar alguns jogos na mão de esquizofrênicos, mas são pessoas fora da curva. Né? Fora exato. Né? Então, eu já vi desculpa, termina aqui. Não, eu só ia completar que esse é um ponto interessante exatamente por causa disso, né? É quase como se intuitivamente a gente soubesse que existe essa regra dentro do jogo, que ali é permitido, quando ele acaba já não é mais permitido. Só que aí a gente acaba também se perguntando sobre aquela questão, Danilo, que você levantou no início, sobre a indicação etária dos jogos, né? Eu não sei realmente se existe um controle, né, de se crianças podem comprar jogos que são para maiores de 18 em loja. Eu imagino que sim, que isso seja simples, pelo menos eu nunca ouvi falar em uma restrição grande, mas eu fico pensando exatamente nos pais que estão ok com isso, né? E pais, assim, também são ausentes e que não estão ali para acompanhar os filhos no sentido de, talvez, exatamente saber como é que está sendo a reação do filho a esse determinado estímulo que ele está tendo, né? Então, acho que fica aí o questionamento, fica o pensamento, né? Já que a gente tem, assim, uma maioria que consegue entender que as regras são do jogo, e essa minoria que não consegue entender que as regras estão ali no jogo, quando o jogo acaba, essas regras não valem mais, né? O quanto que elas estão sendo acompanhadas, o quanto que elas estão sendo observadas por perto, por outras pessoas importantes de sua família, né? E aí tem o outro ponto em comum com todas aquelas situações históricas que a gente veio observando, que é muito fácil culpar uma outra coisa que não você, tirar um pouco a responsabilidade de você e botar numa outra coisa que você não conhece, que é novidade, né? E aí, assim, já culparam a literatura, já culparam o cinema, já culparam a música, agora estão culpando os jogos. O que será que vão culpar depois também? Podcasts. Né? Podcasts. Mas olha só, você talvez tenha lido ou estudado sobre isso. Teve aquele experimento, acho que nos anos 70, 60, não me lembro. Da prisão? Não da prisão. Não era numa universidade em que a pessoa tinha que entrar... E ela era incentivada a dar choques numa pessoa que estaria do outro lado da sala que ela não via. Uhum. Você soube desse... Sim, e que... a respeito disso. Só que o choque era mentira, era isso? É, o choque era mentira. Eles só tocavam uma gravação com os gritos da pessoa. E dessa maneira, assim, muita gente, pelo aquilo que você falou, ah não, se é permitido, estão dizendo que tá tudo bem, então tudo bem, né? Eu posso eletrocutar o meu irmãozinho aqui. E também o detalhe de você não ver a reação da outra pessoa, porque talvez você vê um rosto humano que poderia ser você, né? Naquela situação, né? Poderia fazer o... vocês ficar mais receoso de fazer aquela atitude. Sim, e existe uma outra coisa também que estão chamando a atenção, que é sobre o uso de telas, né, por parte das crianças. Não sei se vocês sabem, sabem disso, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria tem a recomendação de que crianças de 2 a 5 anos de idade só podem usar o máximo de 1 hora de tela por dia. E isso tela inclui... tela inclui tablet, celular, televisão, né? E aí a gente começa a pensar exatamente no que a tela faz, o que qual é aquela experiência que traz para a criança, né? Ela acaba se relacionando com um ambiente virtual, com uma tela, né? E não com outras pessoas. E aí é fácil você, talvez, relacionar o quanto que ela deixa de aprender em termos de relacionamento, né? Do, o que é correto falar, o que é correto expressar, o que não deveria ser certo falar, o que não deveria ser certo expressar. Isso cria dificuldades de relacionamento, então é natural pensar que elas seriam crianças mais agressivas, né? Então é importante atentar a isso, porque não é a questão do conteúdo que está ali na tela, né? Mas sim a imersão e a falta de experiência no mundo real, a falta de contato que aquilo gera, né? Eu acho que é importante, talvez, a gente entender essa questão do, dos games, não simplesmente como uma, como algo de causa e efeito, mas como uma questão maior, ou talvez algo que se soma dentro de uma experiência daquele, daquele indivíduo. Muito legal. Cara, eu tô sentindo que a tela é o seguinte, como falar, não é exatamente o conteúdo, né? Mas talvez a imersão da criança, da pessoa, nesse ambiente virtual. Eu acho assim, teve um episódio de podcast que a gente gravou que foi levantada aquela questão básica, né? Ah, a internet veio para aproximar as pessoas que estavam longe e afastar as que estavam perto. Mas assim, a gente tem essa proximidade com quem está longe porque a gente tem interesses parecidos. Primeiro ponto. Mas ao mesmo tempo, quando a gente chega na parte onde a gente está afastando quem está perto, a gente meio que está perdendo esse ambiente, seja ele familiar, seja ele de amigo, seja ele que for. A gente está ficando cada vez mais recluso. E isso pode sim fazer com que a violência apareça. Não só a violência, mas todos os outros sentimentos. Porque você está ali sozinho, sem ninguém me olhando. Você pode fazer o que você é. Então, eu estou aqui gravando com vocês. Você não sabe se eu estou vestida, se eu estou vestida, se eu estou com o cabelo penteado, se eu estou. Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu posso fazer o que quiser ser. Eu posso não fazer violência, eu posso fazer o que é legal. Você não faz. Nesse caso, Gabriel. O que tu achas que vai acontecer daqui pra frente com essa nossa imersão na realidade virtual, sei lá, qualquer lugar? Tu achas que daqui pra frente a gente vai caminhar com um mundo mais violento ou não? Esse tipo de futurologia é difícil de fazer. E aí, acho que a resposta tem que ser simplesmente de cunho pessoal, né? Uma impressão pessoal. Acho que... não sei se eu preciso fazer ser tão certinho de fazer esse recorte sobre o código de ética do psicólogo, mas existe um ponto lá do código de ética que eu não posso prever o futuro, né? Eu não posso virar pra uma pessoa e falar, você não vai surtar, né? Ou você vai surtar, né? Eu não posso dizer o que vai... Psicólogo, psicólogo não pode, mas os coaches tentam fazer isso o dia inteiro, porra. Não vamos entrar nessa polêmica, talvez fique para outro podcast. Mas o que eu tenho visto é muita notícia de pessoas que usam muito a internet, que produzem muito conteúdo para a internet, e que eles estão percebendo que isso está trazendo prejuízo na vida, e eles estão começando a relatar que estão deixando de usar algumas ferramentas, deixando de viver tão conectados assim. Não sei se vocês têm acompanhado isso também, né? Mas não sei como é que é a relação de vocês com tipo ferramentas de redes sociais, tipo Facebook ou algo assim, né? Quanto tempo que as pessoas andam perdendo simplesmente fazendo scroll, né? De passando a tela para cima e vendo as notícias e não estão fazendo nada assim que vai acrescentar, de uma certa forma, a vida. Estão simplesmente repetindo um hábito, repetindo alguma coisa que é... que não é saudável, não é interessante. E eles são criados, todos esses aplicativos, eles sabem que eles são viciantes por si só, sabe? E, tipo, conheço pessoas que tem um ciclo de, tipo, abre o Twitter e tem lá toda a sua timeline de pessoas que seguem e tal. Você vai rodando lá o seu feed do Twitter, para do Twitter, vai pro Instagram, faz a mesma coisa, o Instagram vai pro Facebook e tem tanto conteúdo e tanta informação inútil, muitas vezes, né? Foto do vizinho, essas coisas, que dá tempo suficiente de, ao fechar o Facebook, a pessoa pensa no Twitter novamente, ou no WhatsApp, de, tipo, volta o ciclo. E eles são criados de uma forma, um ecossistema tão fácil de usar, e é de N motivos, assim, eu não sou designer de aplicativos, mas eles são construídos do jeito que, ó, é fácil o suficiente de usar isso aqui. E aí tu vai ter 4 ou 5 no teu celular, e é isso aí, se vira com tua produtividade aí, tá ligado? E o cara vai ficar nesse ciclo de verificação de feed até morrer. É isso que a gente vai, ou tem uma dor no pescoço, porque você, qualquer lugar que você vai hoje em dia, tá todo mundo com o pescoço pra baixo, assim, olhando, né, seu feed de notícia do celular. Olha a hérnia depois. Vocês leram o livro Jogador Número 1? Sim. É que no... nesse livro tem um aparato lá de realidade virtual que é o Oasis, né? E que é exatamente isso, passa nesse futuro e que tem essa realidade virtual que todo mundo passa basicamente 100% do tempo conectado, né? Você vai fazer uma viagem de ônibus, você tá lá conectado no Oasis vivendo uma outra coisa, não tá vendo nada da viagem de ônibus. E também, tipo, o mundo também é meio, né, já foi pra merda, assim, recursos naturais, tá meio merda, mas tem esse mundo que é isso que aí importa, sabe? É a realidade virtual. Né? Teve um filme recente, então, assim, né? A pegada é outra, mas tá lá também. Isso, tem o filme também. Mostra um pouquinho menos, né? Mas então, assim, eu costumo dizer que eu sou um otimista, né? E eu espero que cada vez mais as pessoas comecem a se conscientizar das consequências que tem de você ficar, né, todo o seu tempo conectado e deixar de viver outras coisas na sua própria experiência, né? Espero realmente que as pessoas comecem a fazer uma opção pelo menos mais equilibrada, né? Eu quero só fazer aqui uma observação bem pontual. É que o Gabriel está sendo altamente elogiado aqui no ao vivo. As pessoas estão gostando muito de ouvi-lo e, ó... Opa, valeu! Recando suspiros por aí, hein? Eita! Jorge, qual que é isso? Não! Quando ao vivo, é que a gente está fazendo besteira ao vivo mesmo, né? Mentira. É que a gente consegue ter essa interação com as pessoas. Uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar pra vocês é... quantos jogos de futebol vocês já viram terminar em briga? Partidas? Olha, alguns. Alguns, né? Assim. E quantas vezes você viram alguém afirmar que o jogo de futebol deixa as pessoas mais violentas? É assim, eu já vi pessoas afirmar que deixa aquele grupo violento. Assim, torcida organizada tem que acabar. Torcida organizada. Mas não que... qualquer pessoa que for um campo de futebol vai ficar violenta. Acho que esse comentário acho que eu nunca vi, não. Mas acho que aí, no caso de torcida organizada, é mais comportamento de manada. É uma coisa que você sabe que tá todo mundo fazendo, não vou ser responsabilizado, então vou bater no cara que tá com a camisa diferente da minha. Tem que desvirtuando um pouco aquilo que a gente falou, que nos jogos tem o matar ou morrer, eu acho que o lance é a competitividade. Não é esse jogo tem violência gráfica. Mas que a competitividade vai fazer com que você seja violento. Por mais que seja só naquela hora. Cara, Uno. Porra, Uno destrói amizade. Quantas amizades ela desfeitas. Ela fixa no negócio do Uno, né? Uno, o Or. São os traumas. O pensador sabe muito bem, o Or também destrói amizades. Né? Cara, esses jogos, tipo... Tá, o Or no caso, beleza, uma guerra mundial. Mas a gente tá vendo péssimo, né? Não tem violência gráfica. Não, mas não. Ele gera competitividade. Então, assim, quanto disso, na verdade, são os nossos instintos, sabe? Aquele momento de tarde, aquele momento de uau, passou, acabou, beleza. Enquanto você tá lá jogando, você pode gritar, bater, mas pode xingar, pode fazer o que quiser, pode matar de morte. Mas você tem que entender que depois que desliga, acabou, morreu. Não morreu literalmente. Acabou. A vida volta. Mas é um pouco de tudo isso que a gente falou, de tela, de aplicativo, de filmes e tal. utopia que eu mencionei em algum momento do círculo mágico, né? Esse termo existe pra... Eu esqueci o nome do psicólogo que fala disso, mas é justamente que quando uma pessoa tá jogando um jogo, você, tipo assim, jogo de tabuleiro, por exemplo, aquelas peças de plástico no mapa mundi não significam nada, a não ser que alguém diga pra você que elas significam. Até você pegar o manual e tipo, não, se eu mover pra cá, quer dizer que eu tô dominando, quer dizer que eu ganhei o jogo, por exemplo. E nesse processo, quando você tá dentro desse círculo mágico, você tá imerso, você entende as regras, ou alguém lhe diz as regras, né? E você entende, e dependendo do seu nível de imersão, né, de quanto você tá ali no jogo, você vai se tornar uma pessoa, como tu falou, competitiva ou às vezes agressiva, né, tipo, cheia do... O Uno, velho, é um jogo fácil de você entender, talvez por isso aí seja tão... E assim, é sangue no olho. Eu já joguei Uno com a galera que jogava muito a sério, que eu dava nem tempo de perguntar, ah, o 7 faz o que mesmo, o 9 faz o que, tipo, não tem tempo de perguntar isso. Você bate na mão e silêncio, toma 4 cartas, e é uma parada que envolve muito o quanto aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que jogam Uno, por exemplo, estão imersas naquele jogo, tipo, beleza, agora eu parei de viver minha vida e agora eu vou jogar Uno, tá ligado? É outra, como se fosse outro mindset, né, outra parada, sintoniza em outro lugar, entendeu? O Gabriel, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada a isso que você disse, das pessoas fazerem, às vezes, essa transferência, essa dependência extrema que elas têm com relação ao mundo online, uhum, aos jogos eletrônicos, etc. e tal. Pode haver uma relação entre a alienação das pessoas na sociedade, assim, das pessoas serem oprimidas pela violência das ruas, pelo... amores partidos ou por decepções pessoais e se concentrarem cada vez mais no mundo online, por isso levarem ele tão a sério ao ponto de não prestarem atenção na vida física real offline disso e talvez assim serem afetadas, ou como a Cíntia falou com relação ao Uno de, e você também falou com relação de, não, eu vou passar a jogar Uno e isso aqui vai ser minha bandeira e porrada para todo mundo que tentar me derrotar e etc e tal. Existe isso ou não? Eu tô perguntando de leigo mesmo. Das pessoas se refugiarem nas redes sociais, na internet, no mundo virtual, por causa dos traumas vividos no mundo real, é isso? Na verdade, falando do mundo real não ser tão coloridinho, tão amigável, né? Ou tão fácil, ou tão user-friendly quanto o mundo virtual é. Faz total sentido, sim, né? O problema é que existe alguns pontos para se analisar isso, né? O ponto que isso seria uma vantagem, porque seria uma válvula de escape, seria uma forma de você conseguir recarregar as baterias, né? Você vê tanta desgraça na vida, né? Saindo de casa, vendo morador de rua, e aí você usa então o mundo virtual para de repente se sentir um pouco melhor, fazer algumas tarefas de hobbies ou desfrutar um pouco a vida, né? O problema é quando você deixa de lado todas essas questões que são importantes, porque os problemas, eles são muito importantes, né? Os problemas, eles ajudam a gente a crescer, ajuda a gente a aprender mais coisas sobre a gente mesmo e sobre o mundo. Bom, isso talvez seja mais papo de psicólogo e os coaches também usam, né? Mas é porque é isso, né? Quando eu falo que eu sou um otimista, na minha linha de terapia, também a gente tenta ver as coisas bem assim pelo lado positivo, né? Existe uma coisa que eu falo muito com os pacientes, é que se a gente está errando muito a mesma coisa, é porque ainda faltou a gente aprender alguma coisa com isso. Então eu realmente acredito que os problemas, você pode extrair muita aprendizagem importante. O problema desse refúgio no mundo virtual é quase como uma tentativa de ignorar os problemas. E aí você não tem nenhuma aprendizagem, né? E aí você acaba vivendo sempre a mesma coisa atrás da mesma coisa, né? Só vai mudando o dia, né? Então, o que poderia ser benéfico como um refúgio, como uma válvula de escape, acaba sendo ruim, né? Porque você não vai fazendo... quase como uma... não sei se eu digo homeostase, né? Você só vai realmente levantando uma armadura e vai se exilando. Inclusive, antes de abrir esse ringout pra a gente gravar o Paranésia, eu tava jogando Stardew Valley. Queria entrar no clima, assim. Será que os jogos deixam mesmo, deixam as pessoas violentas, né, que já nasce vendida. Tô de boa, gente, tô tranquila, só não consigo me dar do tempo. Mas assim, é, o Deus brincou, né, falando que o estado do Vale deixa ele violento. Cara, assim, ele desperta uma certa violência de Nenji numa determinada área, que é na mina do deserto, que é um negócio estupidamente difícil de ser feito putaça jogando daquilo. Eu não sou até ridículo ficar puta com o jogo de fazendinha, sabe, de vida do troco. Mas até mesmo ele tem esse lance de... Ele tem inimigos que são agressivos, que são violentos. Então, mesmo nesse jogo, que busca auto-realização, que dá no campo, tem uma história linda por trás, ele pode se despertar violento pra você. E aí vai muito da pessoa saber que é só na hora. Ele passa, não ligou, acabou. É, existe muito essa relação, né, pelo que tudo que a gente falou aqui, da violência com frustração com o jogo, né? Algo sobre você se frustrar num jogo online por você ter perdido, ou como você está falando, num jogo que é você contra o computador e o computador ser mega, né, difícil, e você, pô, eu tô fazendo tudo certo e ainda tô perdendo. E existe essa, sabe aquela coisa, todo mundo já ouviu a história do cara que quebrou um controle de videogame jogando na parede, sabe? Da onde vem isso? Tipo, é raiva mesmo por perder? É muito fácil essa liga, essa ponte entre frustração e agressividade, então? É, eu acho que é a frustração mesmo. Agora, a frustração que a gente deixa violento, né? Porque assim, a gente não. No dia a dia a gente não para pra pensar, nossa, eu tô com raiva porque eu tô frustrado. Não, você passa direto porque eu tô com raiva. Pelo menos eu acho que é isso. Pois é, mas todo mundo aqui consegue fazer essa ligação, né? Que se é a frustração que traz esses sentimentos de agressividade. Então, se você sabe lidar com a sua frustração, você não vai quebrar o controle, você não vai quebrar o seu videogame, você não vai bater no coleguinha, né? Não é? Então, assim... Sim, no caso, eu até considero os videogames, inclusive os violentos, uma coisa muito catártica, sabe? Eu posso ter um dia de merda no... Eu posso ter um dia de merda no trabalho, na vida, em qualquer coisa, e chegar aqui e liberar essa raiva toda em forma de tiros ou facadas no videogame... E deixar essa raiva extravasar por uma coisa que eu posso fazer livremente, sem fazer mal a ninguém e ficar calminho, por assim dizer. Em forma de tiros na ficha, jogando assalto. Então, quem é que nunca jogou naquele joguinho de espancar o seu chefe? Caraca, ou torturar o seu chefe? Esse eu não conheço, mas já preciso. Então, dá uma olhada. Torturar. Lembra nos anos... início dos anos 2000, tinha um joguinho em flash que era pra espancar o cara, o chato das Casas Bahia. Não, velho. Era muito bom, cara. Não, pronto, agora eu queria só a gente voltar pros jogos, assim, porque tem alguns jogos que eles a gente fala muito aqui sobre objetivo e sobre eu falei, na verdade, né, de matar pra ganhar, etc, e é fácil de ver isso, mas assim, existem alguns jogos que eles parecem traçar uma linha, sabe? Sei lá, recentemente a Steam teve alguns problemas com jogos eróticos, por exemplo, que falavam sobre que o objetivo do jogo era o estupro. Depois ou um jogo... eu que trago o assunto por eu sei. Mas isso aí é sério. Mas é tipo... Foi um jogo japonês, isso, se eu não me engano. Isso, né? Hentai, enfim. Mas era isso, o objetivo do jogo era... o estupro, nesse caso. E tem alguns jogos que tipo, retratando uma massacre. Você tem que entrar numa escola e matar alunos, sabe? Que, assim, eu não sei vocês, mas eu como jogador consigo ver claramente a diferença entre eu ser um soldado e matar o exército inimigo do que eu ser um civil e estuprar alguém ou matar inocente, sabe? Mas será que tem valor, como eu posso dizer, é realmente tão diferente assim essa diferença moral entre os jogos e por que um acaba... Será que um é realmente condenável e o outro não? Porque o outro tem um objetivo mais nobre? Ou como é que funciona essa diferença? Tipo, claro que pra mim eu não vou jogar um jogo que eu estupro alguém ou que eu mato inocente. Mas será que eu jogar um jogo que eu mato pessoas no final, eu ainda tô usando a arma pra matar, não é tão condenável quanto? Ou não? Pois então, eu acho uma coisa complicada isso e muito importante da gente discutir, porque assim... Há uma diferença em o jogo ser violento para servir ao propósito do jogo e há uma diferença em você transformá-la em algo panfletário de algum ideal. Por exemplo, teve um jogo, uns 5 anos atrás, se eu não me engano, um jogo lançado no Texas, em que era um jogo, um FPS, um First Person Shooter, você saía, era um jogo de guerra urbana, sair matando todo mundo, só que isso foi feito propositadamente pelo filho da puta, ou filhos da puta, que criaram o jogo. Se você matasse um latino, ele morria fazendo o som de um burro. Se você matasse um negro, ele morria fazendo o som de um macaco. Uhum. Isso aí é uma... Você soube dessa história? Foi um jogo... Não foi um caso de panfletário de racismo e xenofobia vendido como jogo, ou seja, era um jogo teoricamente divertido, mas na verdade ele estava escondendo uma máscara ideológica criminosa e usando o jogo como forma de expandir esses ideais, por assim dizer. Então eu acho que usar a violência como um contexto, eu acho perfeitamente válido, porque, como a gente falou, né, a tecnologia evoluiu e agora a gente pode fazer isso e todo mundo, como o Danilo e o Gabriel falaram, e a Cíntia também, pode simplesmente desligar do jogo e tudo bem. Agora, você fazer um jogo incitando ao estupro, ou um jogo incitando à pedofilia, ou um jogo incitando ao racismo, aí é outro papo, né? Aí já não é a questão de se o jogo incita a violência, é que o jogo comete uma porra de um crime, né? Nesse caso é bem claro. Eu também concordo plenamente com o pensador, né? Eu acho que a gente está vendo um desenvolvimento da indústria dos games que eles estão virando basicamente filmes, né? E aí é um problema quando você usa o jogo para você passar uma mensagem ideológica, né? Principalmente associada ao estímulo da violência. Então acho que a gente tem que começar a ficar atento para essas outras questões que vão surgindo também. Eu lembro que no GTA V tinha uma polêmica envolvida que uma das missões obrigatórias, né, que você não tinha como avançar na história sem fazê-la, era uma tortura. E existiam minigames, tipo assim, qual item você quer pegar? Você quer mergulhar o cara no balde? Você quer eletrocutar ele, sabe, usando como se fosse a chupeta, né, do carro? Você quer quebrar... Enfim, várias... Você tinha que fazer aquilo. Eu lembro que eu joguei... Eu zerei no GTA, assim, fiquei extremamente incomodado com essa missão e depois eu fui procurar e eu não era o único, né? Porque meio que... E claro que GTA é um jogo violento por si só, e tudo isso que a gente falou, por exemplo, pra tirar inocente, você pode fazer isso no jogo também. Claro que o jogo mostra que isso é errado no momento que ele coloca um sistema de polícia, né, pra punir o jogador por tentar por fazer aquilo ali. Mas ainda assim, foi uma missão que eu lembro na época, 2013, GTA V, acho, 2014. Ele foi falado sobre isso, tipo, oh, talvez a gente tenha passado alguma linha aqui. O que é que isso realmente representa, sabe? O que é que você quis dizer, tipo... Para extrair a informação de alguém, tem que torturar. Não precisava ter feito o jogador fazer aquilo, né? Tinha outras formas de mostrar. Passar por aquela experiência. Devia ter outras formas, tipo, ah, vou torturar ele, ou não, e sei lá, corta a cena, ou qualquer coisa assim. Mas existiu isso. Então, o que é que isso representa, sabe? Como é que a gente vai... Será que a partir disso a gente vai poder fazer qualquer coisa e vai torturar pessoas, sabe? Nos jogos. E, claro, na GTA V, na sua época, até hoje, na verdade, ele era... Tipo, de fidelidade gráfica absurda, sabe, assim, era um dos benchmarks, assim, da marca de referência, né, do mercado. Então, porra, a gente tem um jogo mega realista que tem uma coisa de tortura, um jogo que você controla uma cena de tortura. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Isso chega num público que não consegue diferenciar, não, a gente fala muito em crianças, né, mas no público geral, que não vai conseguir diferenciar o que isso representa na realidade ou não, que eu tô considerando que todo mundo aqui, a gente, né, a gente falou, desliga o jogo, então a vida existe, vida real, existe videogame. Mas e pra galera que não tem isso, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Pois é, isso não é nenhuma discussão necessariamente nova, nas artes, nos jogos, no o que quer que seja. Se vocês não conhecem a história, um dos primeiros cineastas em termos de fazer cinema com história, início, meio e fim, que existiu nos Estados Unidos foi o D.W. Griffith, se não me engano o nome, e ele fez um filme no início do século passado chamado Nascimento de uma Nação, ou Nasce uma Nação, não vou lembrar o nome certinho agora, em que todos os vilões do filme eram negros e os heróis do filme eram a Ku Klux Klan. E naquela época já ele foi criticado pra caralho por causa disso, e ele praticamente acabou a carreira dele. O filme que ele foi depois disso, se eu não me engano, chama Compreensão ou Tolerância, que ele estava tentando uma forma de dizer, não, isso aqui foi só uma história que eu fiz. mas ela já era, de certa forma, uma incitação a um crime, para uma coisa que era proibido naquela época, entende? Então, não é necessariamente uma coisa nova que a gente está discutindo aqui. Apenas a perpetuação de uma tendência, infelizmente, humana, que acontece até hoje, né? Nascimento de uma Nação, o Nerdmaster de 1831, olha aí. É, então, para resumir, fica um jogo. 1931. Não pode ter sido 831, porque 831 o cinema não tinha sido inventado. 1931. Na verdade, né? Não é que os jogos deixam os jogos aqui. Eles, hoje em dia, eles são jogos teatrais. Daqui a 5 anos, pode ser o quê? Cinema. Pode ser um quadrinho. Mas, assim, cara, como colocar isso na cabeça das pessoas? Como chegar para as pessoas e dizer, ei, não é o videogame que deixa as pessoas ler? Eu já tenho uns anos que a gente foi vendo esse movimento de parte da mídia e, como eu posso dizer, transformar o videogame em algo monstruoso. Mas, ao mesmo tempo, tem parte da mídia dizendo que não, não é bem assim. Como que a gente vai colocar na cabeça da pessoa que o jogo que tem estupro, que tem assassinato, que tem, sei lá, outras barbaridades, não vai deixar a pessoa violenta? Eu acho que tu mesmo respondeu, assim, tipo, hoje a gente tá com uma força, acho que mais madura, e eu acho que também tem um pouco do... Hoje a gente tem pessoas nos meios de comunicação, nas, assim, que estão na sociedade de forma mais ativa, que jogaram videogame na infância já, né? Videogame não é uma mídia tão velha assim, então, mas eu posso dizer que hoje tem mais pessoas que cresceram com ela e que podem chegar, pesquisadores, jornalistas, etc, e dizer, não, na verdade, não tornam. Tipo, eu acho que a discussão está ficando cada vez mais madura, e que com o tempo a gente vai conseguir falar do mesmo jeito que a gente está falando aqui, entendeu? Tipo, ó, pode... Tipo, não é que causa, pode causar, depende da pessoa, depende da imersão, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E não ficar só... Essa galera aqui, tipo, diz que videogame diz pessoa violência, vai morrer um dia. É isso que eu quero dizer, entendeu? E vai ficar uma geração... Vai morrer ou vai ser morta, né? Ah. É. E... É, mas, ô Danilo, o que você falou, eu acho super pertinente, porque da mesma forma que a gente está cada vez mais ligado ao mundo online, esse mesmo mundo, e isso é bem, bem aparente nos últimos anos, está se tornando muito mais questionador, sim, né? Está havendo muito mais questionamento, não apenas o aceitar pacatamente isso ou aquilo, mas questionar tudo, os dois lados da moeda, para tentar chegar num consenso. Claro que, né, essa democratização de informação cria situações de pessoas querendo informações falsas, mas isso é outra parada. Acho que Eu acho que existe um dado importante também, né? É que acho que essas gerações que já estão nascendo com o videogame na mão, elas também já vão ter uma forma diferente de lidar com essas questões, né? Eu acho que hoje a gente tem pais que jogam videogame com os filhos também, né? E já cria uma outra relação com o videogame. Então, antes era normal ter esse estranhamento em relação ao videogame ou as crianças ficarem jogando o videogame, mas acho que caminha para que realmente fique cada vez mais normal esse acesso, esse contato. E no final as discussões são realmente muito importantes, né? Desde que você procure analisar os dois pontos, né? Como o pensador falou, e busque talvez o que a ciência está tentando descobrir através das pesquisas, né? Isso daí está acessível na internet, né? Então vamos ver o que acontece. O Nerdmaster deixou uma pergunta aqui, eu acho que seria extremamente pertinente para todos. Ele disse que ele está jogando Pokémon, ele vai ficar violento? Ele vai fazer brigas de galo em casa, vai pegar um cachorro contra... Todo mundo sabe que Pokémon é a rinha de galo virtual, todo mundo sabe. Então cuidado, Nerdmaster. Assim, eu acho que é uma discussão que é válida ainda hoje em dia, mas como vocês disseram, daqui para frente talvez eu não consiga mais tocar tanto nesse assunto. Acho que daqui pra frente a gente vai ter que discutir fake news. Fica aí a dica pro próximo Para Alternativo. Mas vários pontos foram apresentados por aqui, né? E nós já estamos com mais de uma hora de gravação. O nosso vai bater cada um de nós. Podcasts deixam que as pessoas não entram. E eu gostei. Eu gostei muito de ouvir o que eu fiz com vocês. Eu espero que vocês não fiquem igual entre fora do videogame. Porque, assim, ninguém aqui se tornou o senador por causa do Mario, né? Pelo amor de Deus. Dizer que o game vai moldar a sua vida é exagero. Porém, existem alguns jogos que eles têm mais profundidade na história e que realmente eles podem mudar a vida das pessoas. Mas acho que não pro lado violento. Eu acho que tem muito jogo que tem coisa boa por aí. Esse tipo de jogo deve ser aproveitado, deve ser jogado, deve ser utilizado, etc. Mas sim, não é para abordar os jogos dos zumbis, dos amigos virtuais, né? São uma vida boa. Te falar a real que a maior parte dessa gravação eu estou ao mesmo tempo jogando e matando amiguinhos online aqui, tá muito gostoso. Não só não fiquei mais violento, como estou calmíssimo. Olha só, acabei de explodir a cabeça de um aqui. Olha quanto miolo. É o que eu falei, né? Aquele momento catártico, aquele momento que coloca pra fora tudo. Aquele momento que põe as frustrações do dia a dia pra fora. Eu antigamente, só tava taiko, que era minha terapia. Então os amigos meus diziam assim, olha, Cíntia, olha aqui pro taiko, Cíntia que tá junto com seu ex-namorado, toma essa porrada no taiko, se você não sabe o que é, recomendo, muito bom, melhor que o videogame. Tô vendo no Google agora. Inclusive tem um videogame de tocar taiko, é um tambor gigante pra fazer isso. Eu acho que, só pra concluir, o que eu acho que, pra mim, se games tornam pessoas mais violentas, pra mim, pode tornar, mas eles não representam o público geral, tá ligado? Tipo, a gente fala exemplos de pessoas que ouviu tal música e pode ter sido influenciado, pode. Mas isso não quer dizer que ele precisa, como a gente falou, né, algumas medidas políticas de, ah, vamos banir videogames, vamos... Né? Em algum momento aqui no Brasil, o CS foi banido. No Counter-Strike, né, na febre das Lan Houses, tentaram proibir o Counter-Strike, ou o Carmageddon, ou, sabe, e esses jogos podem trazer à tona para algumas pessoas um sentimento, uma coisa, uma referência de violência, mas isso não pode ser tratado como regra geral, né, acho que é bem isso que a gente, tô vendo aqui, taiko, da Mercado Livre aqui, peraí. É bom que eu já vou de Mercado Livre, já curtindo a compra, né. É. E vocês, vocês acham que isso? Resumindo, videogames tornam essa coisa? Jogos no geral, tornam essa. Claro que não. Claro que não. Agora dá licença que eu acabei de estripar um cara aqui. Que bom que não tornam, né? Bom, eu também tenho uma certa certeza, né? Com o pleonasmo, né? De que eles não tornam, não, as pessoas violentas. Ah, não, não, gente. General Mourão tá cagando tão pouco pra fazer isso. Não só ele, como Donald Trump no ano passado também, né? Olha o naipe da galera que tá colocando a culpa nos videogames, né? Só a galera que é a favor da porta de arma, só a galera que é... É, o próprio presidente Biroliro também já falou de que ele, que o videogame que tá acabando com a nação, tá ok, tá ligado? Tá ok. Acaba que se... Acaba, né... Você vê o naipe da galera que defende a proibição do videogame. Então, é o naipe da galera. Então, vou só dar um... Se você gosta de videogames, lá no Ultra Combo Podcast a gente fala sobre videogames de uma forma muito mais informal, muito mais de boa do que esse papo que a gente teve aqui, né? A gente, eu, o Floyd, o Rafa e o Camargo, a gente fala do que a gente tá jogando e às vezes para analisar um jogo, fala de jogos que a gente tá jogando, que a gente quer indicar. Às vezes fala de outras coisas também, de outras mídias que a gente curta. Então, segue lá, Ultra Combo Podcast, @ Ultra Combo Pod em todas as redes, né? Acho que importam, Twitter e Instagram. Facebook, foda-se. Mas a gente tá lá também, se quiser curtir. Ah, só um comentário aí sobre o Ultra Combo, eu participei falando de adivinha qual jogo. É verdade, tem um podcast muito bom, um episódio que eu cito, que jogo será que ela tem 700 horas pra falar? Ainda bem que o episódio não tem 700 horas, mas sim, Cíntia podia estar lá no podcast sobre Stardew Valley e outros jogos de fazendia. Foi bem bacana. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Primeira vez no Paralternativo hosteado pela Cíntia Pudim. Eu sou responsável por cometer o Teatro Escuro do Pensador Louco. Você encontra tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. É Teatro Escuro no Instagram, Pensador Louco no Twitter, e lá tem podcasts sobre músicos nunca ouvidos no Brasil, sobre narração de audiodramas de autores em ascensão, conversas sobre filmes que nunca foram lançados aqui e outras loucuras por aí. Bom, eu sou o Gabriel, para quem não sabe, né, quem chegou agora, e eu queria agradecer também o convite. Apesar de ser psicólogo, eu não costumo usar a internet para falar sobre psicologia, né, a não ser aqui hoje... caí meio que de paraquedas. Agradeço aos colegas também que contribuíram bastante para a conversa. Tenho certeza que a gente levantou não só a nossa percepção, mas também mais alguns questionamentos. E quem gosta de Arquivo X, quando eu faço um podcast, você encontra lá na Resistência Hexa, que a gente fala sobre os episódios, mas a gente dá uma esmiuçada também nos assuntos exológicos que a série levanta. E em vários outros podcasts por aí, porque eu sou o maior host de festa da podosfera, me convidou, eu tô dentro, não importa do que é o assunto, eu vou. Mas se vocês quiserem falar diretamente comigo, se você pedir em qualquer rede social, manda no LinkedIn, que, pô, faz no LinkedIn, ninguém encontra emprego por lá, fala, cara, não importa, mentira, o povo que fala do contra. E se vocês quiserem ouvir outras lorotas minhas, no linkcast.com.br e os outros milhões de podcasts que eu já participei, inclusive, na Como. Inclusive, tem episódio meu lá no Teatro Escuro também. Gente, obrigada por terem topado esse convite. Quer dizer, em primeiro lugar, muito obrigada, né, demais pelo convite. E obrigada a vocês por terem topado desse gravar, tamanho 11 horas da noite, eu aqui saindo de sono. E obrigada a vocês que estão ouvindo, tanto no ao vivo quanto no editado, foi muito legal estar aqui. Espero voltar um dia, tá bom? Beijo, gente. Agora que eu tenho que descansar. Ah, valeu, tchau, abraço, falou. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Aliado a animesphere.com.br.